Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição do programa Nas Voltas do Globo, aqui no canal 1 da Antena Web. A edição de hoje vai trazer ao nosso auditório nem mais nem menos do que música popular, ou, se preferir, música, o género mais abrangente da Roménia. Ocupa várias regiões, vários județes, inclusive Bucareste, que não é uma județe, é a capital, mas ocupa várias județes e é um bocado como a música da referência quando se fala de música popular, a música tradicional da Roménia. Ainda que há algumas diferenças, já lá vamos. Música popular que se destaca pelo seu ritmo rápido e pelos instrumentos de cordas que fazem parte, de cordas e de sopro, que fazem parte da parte instrumental, por assim dizer, destas composições sonoras. Destaque para clarinetes, saxofones e contrabaixos, que têm aqui um papel, enfim, preponderante, um papel importante na construção musical destas melodias. Um género que vem de há muitos anos, ele foi sendo reformulado, de uns géneros ganhou influência, como a música tradicional, como a música, enfim, lautariasca, e também acabou por dar origem a outros géneros, não digo dar origem, mas outros géneros que acabaram por influenciar-se de certa parte nesta música popular. Houve naturais evoluções, houve, enfim, esta música nasceu de outros géneros e outros géneros nasceram desta música, deste género também. Há um certo interesse, porque esta música, como já disse, é música de referência. Se nós somos, por exemplo, mais, eu não sei se funciona o nome correto, música banatiana, de mais para a parte de Timis, José de Timis, cidade de Timișoara, mais conhecida. Se nós somos mais para Bucareste, será mais ali na área do Manele. Vamos encontrar também, noutras regiões, géneros mais específicos. Mas, enfim, é o que são também muitas vezes chamados etno. Tal como esta música popular, mas não tanto, não vai tanto por aí. Embora sim, é uma vertente que nasce de uma etnia, mas que acaba por, a seu tempo, se popularizar. Até porque há nomes de referência, há nomes realmente muito interessantes que já demonstram a força. Embora esta música aqui denominada de popular pode também confundir-se com, por exemplo, a música lautaresca, que é uma música, nós já vamos aqui conferir um exemplo disso, que é Fanny Caluca, que surgiu ainda no tempo em que a música popular não era vista exatamente desta forma. Ela vinha mais de outros géneros. Ainda era um pouco mais confundida com outros géneros, não havia uma afirmação tão grande da música popular. Hoje nós temos aqui outros nomes de referência. Temos aqui outros nomes, por exemplo, eu não consigo, dependendo muito dos ritmos, isto também já vai um pouco da versatilidade, será talvez um pouco injusto rotular, por exemplo, Irina Laguin de uma cantora de um só género. Será de vários géneros, embora seja uma referência no mundo da música romena, mas será, enfim, uma referência injusta se lhe atribuímos a ela um rótulo, um género. Mas a verdade é que vai cruzando estes géneros, anda pelo tradicional, pela música popular, pela música lautaresca, que aliás também é uma dança, não é apenas um género musical coreografado, tal como é a música folclórica. Todos estes géneros estão entre eles interligados. O que nós hoje aqui vamos ouvir é uma junção precisamente destes géneros. Eu podia ir já para ir no login, mas vou por Fanny Caluca, que é o nome mais interessante, porque é mais antigo. Há aqui gravações de 1917, 1918. Na altura, Fanny Caluca teria 23, 24 anos. E são gravações realmente interessantes que nós hoje vamos aqui recuperar. Aliás, Fanny Caluca, que nasceu em 1894, em Ploiești. E faleceu, isto nasceu em, se não me falha a memória, 5 de Abril, e faleceu 26 de Outubro de 1968. Foi realmente uma coisa de 74 anos, já tinha feito 74 anos. Foi realmente uma referência no mundo da música, ainda, aliás, ainda hoje, quem está um pouco mais dentro da música tradicional, vou chamar assim, da música etno-romena, vai quase de imediato, tal como nos tempos atuais, buscar nomes como Nicolae Guta, como Vladimir Saram, mais para Maneve, vai buscar Irina Laghin também, porque também canta, Irina Laghin também canta, vai buscar mais para trás nomes como Fanny Caluca ou Gica Petrescu, que também é uma referência. Embora, enfim, cá está toda esta mistura de géneros. Porque nós também ouvimos aqui músicas que poderão ser desse género. Eu já lá vou falar mais sobre estas notícias mais adiante. Mas eu centro-me em Fanny Caluca porque, primeiro, passou de uma pessoa humilde, digamos assim, a uma estrela, por assim dizer, já que naquela altura as estrelas nunca brilhavam muito, não é? O mercado fonográfico estava a iniciar-se, não é? Mas a verdade é que passou, não é? Passou. Acabou por fazer a vida em Bucareste. Acabou por fazer a vida em Bucareste e depois aqui acabaria por falecer. Eu estava aqui a tentar encontrar outros nomes que os ouvintes poderiam identificar como. Como já aqui referi, Gica Petrescu, e depois os restantes já são nomes mais atuais, alguns até para hip hop, que tenho aqui à minha disposição com toda a certeza. De todas formas, o que eu posso dizer é que são géneros, todos eles, que se vão cruzando e que vão fazendo da música tradicional romena, seja ela popular, ela autoresca, seja ela mais para Bucareste, mais para o sudeste, se não me atrapalho nas contas, mais para o sudeste da Roménia, trazer um pouco mais de Manele, mas de todas formas, apesar de haver um cruzamento entre todos eles, Manele diferencia-se mais, até porque se internacionalizou mais e veio também de outras origens, como da Grécia, já que falamos precisamente nisso numa outra edição do Nas Voltas do Globo. E o mesmo aconteceu também com este género. Atenção que a música popular sofreu várias influências. Se nós ouvirmos algumas músicas russas, vamos reparar que têm também alguma certa semelhança. Mudam mais os instrumentos e depende das músicas. Mas, à parte disso, por exemplo, o acordeon é um instrumento muito notório, quer na música, enfim, música popular, música lautaresca, romena, quer em alguns géneros tradicionais da música russa. Há outros instrumentos que são mais tradicionais da Roménia, como já aqui referi, o saxofone, o clarinete e até o próprio contrabaixo, são instrumentos que são mais utilizados na Roménia. Por isso é que foi fácil perceber, agora aqui um pequeno à parte, que Alexander Stan, apesar de ter este nome, era da Roménia, porque a sua composição sonora, com base nas origens da sua cultura, foi buscar precisamente o saxofone e trouxe-o para uma área mais comercial. E o que eu posso dizer realmente é isto, é esta junção dos géneros musicais. Creio que realmente o justo é apresentarmos então músicas de Fanny Caluca. Posso dizer também que a Fanny Caluca era instrumentista, a flauta de Pan era sobretudo o instrumento que mais tocava, mas não era o único, mas era assim. Aliás, até vamos começar pela flauta, não é? Começou a sua carreira em 1916. Portanto, algumas aqui das gravações são das primeiras que nós vamos aqui ouvir. E só deixou de cantar quando faleceu, em 68. Participou, aliás, pertenceu à Electro Record, à Columbia Record e um outro editor que agora não estou aqui a decifrar, mas pertenceu a três editores diferentes, se a memória não me atraiçou. Já agora, só por curiosidade, Fanica Luca é o nome artístico de Stefan Jordake. Ou Stefan Luca Jordake é o nome correto, digamos assim, o nome não artístico, o nome pessoal de Fanica Luca. Vamos conferir então algumas músicas deste artista. Vamos à boleia do que é a fantástica coleção do Jornal Nacional. E vamos, nem mais nem menos, que ouvir um tema que dá pelo nome de, eu creio que isto se diz assim, peço desculpa se estiver errado, Sarba Lui. Sarba Lui, que é uma música que vai precisamente começar com a flauta, que é, como já disse, um instrumento que tocava Fanica Luca. É uma gravação mais recente, eu não sei de quanto é que esta gravação é, mas também traz à baila, vou chamar assim, um outro instrumento, e esta música não é por acaso que eu a trago. Há um outro senhor que não canta, só toca flauta, que é o Georg Zamfir. Ele tem também muitas músicas dentro destes géneros. Lautaresca, popular, tem efetivamente. Aliás, se nós ouvirmos uma doina que ele tem, que acaba com Nightingale, que é precisamente, enfim, nitidamente, música popular no instrumental. E é igualmente interessante, podemos conferir toda esta junção de temas e até dos próprios instrumentos, porque apesar de haver uma base instrumental, não é? Que é o caso do saxofone, o facto do contrabaixo e do clarinete, há também a junção muitas vezes de outros instrumentos, como a flauta, como o violino, embora neste caso não é tão frequente, até como o próprio acordeão, e até às vezes com mais do que um saxofone. Há um instrumento que eu não sei como é que se chama, ela também é utilizado pelos celtas, e que agora me falha aqui a memória, mas que é também ele utilizado em algumas músicas destes géneros. De todas formas, é com Sarba Lui que vamos iniciar esta sequência musical do nosso nas Rotas do Globo. Amanhã vamos falar um bocadinho mais de Gica Petrescu, já que falei aqui, é justo não deixar cair este nome no esquecimento. Vamos continuar pelos caminhos da música romena e da sua mistura interessante de géneros, fruto das etnias, não é? Fruto também do facto de, vamos ter em conta, que no tempo em que Fanica Luca começou a cantar, para terem uma ideia, aquela parte da Bessarábia e até da própria Moldávia ainda pertenciam à Roménia. E, por exemplo, esta parte da Transilvânia, uma das agora sub-regiões, uma das duas sub-regiões da Moldávia, ou das grandes regiões, se quisermos, já terem a sub-região, é das grandes regiões, a antiga Valáquia e a antiga Transilvânia, antiga como quem diz, se nós vamos para Bistrita ainda se fala em Transilvânia. Mas, como eu dizia, naquela altura, ou seja, Fanica Luca assistiu à entrega da Moldávia à sua independência e à perda, aliás, e à recuperação ou ao ganho da Transilvânia como território da Roménia quando acabou a Primeira Guerra Mundial. E, portanto, isto para os ouvintes terem uma ideia de como uma vida permitiu estas duas grandes mudanças, não é? Ou seja, há muitos géneros aqui que se misturam, não é? Há muitos géneros que se misturam. Por isso é que a Roménia é hoje uma mistura, uma mescla muito interessante de etnias, porque não só pela forma como conseguiram a sua independência, foi uma feliz coincidência, mas também do facto de, já no século XIX, e há menos de 100 anos, terem, por um lado, perdido uma parte do território, por outro, ganhou outra, que não lhe pertencia. A Transilvânia foi devolvida à Roménia, ou foi parte independente da Roménia, depois da queda do Império Austro-Húngaro. Portanto, até aí, era protetorado da Hungria, ou do Império Austro-Húngaro. Enfim, são histórias que vamos falar amanhã também, nesta edição, ou na próxima edição do Nas Voltas do Globo. Ficamos agora com Sarbalui, música de Fanica Luca, ou de Stefan Luca Jordac, como queira. Voltamos a encontrar-nos até amanhã para mais uma edição de Nas Voltas do Globo, aqui no Canal 1. Já de seguida, não perca mais uma edição de Spectrum com Nuno Miguel. Até amanhã. Say in grace. stau aqui do lado. Și mândruța răsturnă de cor. Ce dor, ce chin, ce jale, pe la poarta dumii tale. Ce dor, ce chin, ce jale, pe la poarta dumii tale. Să mă iubești, ai cu neca la ploiești, să dormim din odoblești, să vei să mă pomenești. Oh, ce dor, ce chin, ce jale, pe la poarta dumii tale. Ce dor, ce chin, ce jale, pe la poarta dumii tale. Foaie verde mai rană, mă muncesc puică de-una, să fac pelinul zahară. Și pe dinui tot amar cuică, amar dragă, amărâtă, viața-ntreagă. Pelin beau, pelin mănâncă, noaptea pe pelin mă cum. Dimineața când mă scot, cu pelin pe ochi mă spăl, mă spăl să mă răcoare și mai rău.